Salta a linguagem feita numa verruma que atava. A língua presa do jeito à forma de ser escrava. O apito do comboio que não diria de onde era. O apito do comboio que não diria de onde era. O sinal da mordedura, a visita que não vem. O sinal da mordedura, a visita que não vem. O corredor, o tapume, a sala vedada à esfera. O corredor, o tapume, a sala vedada à esfera. O frenesim das jiboias em guarda ao solo a comida. O frenesim das jiboias em guarda ao solo a comida. Acusadora do pleito, o cheiro é papel selado. Um cantinho de amargura, um raio de sol queimado. Junto do bolso do fato a morte, a vida a vitória. Diga lá, minha menina, se acredita nesta história. Diga lá, minha menina, se acredita nesta história.